A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Por mais que o tempo passe, a velocidade está impregnada em nossas almas de forma simbiótica, isso falando mais especificamente no caso dos meninos, né? Desde a inocente infância, nós nos imaginávamos em alta velocidade, em carrinhos de plástico ali comprados na feira. Já para quem tinha uns cruzeiros a mais, acelerava os seus Pegasus e os seus Colossos. Agora, a diversão mais democrática entre as classes sociais, que lhe permitia não só pilotar um carro de corrida, mas também sentir o vento na cara e muitas das vezes lhe proporcionar a audição do próprio fêmur quebrando, era o carrinho de rolimã. Lembra? Carrinho de rolimã. Que também era conhecido aí pelo Brasil com outros nomes, né? Carrinho de rolamento, trolinho, carrinho de lomba, vagonete sem trilho e o que eu mais gosto é o ralacu. É basicamente construído aí com madeira roubada de obras, rolamento também roubado, só que estes eram de oficinas mecânicas. Um grande parafuso que servia ali de eixo, né, para a direção controlada com os pés. A gente precisava de prego também, né? Aí se levava tudo para um quintal, já devidamente munido de serrote e martelo. E Alexandre, você sabe que para fazer o furo, né, para passar o parafuso do eixo, precisava de uma furadeira, né? Uma vez eu peguei, escondido do meu pai, a furadeira dele. Só que ela era 110 e eu liguei nos 220. Cara, tomei um tapa no escutador de Scooby-Doo, malandro. O ouvido ficou zunindo durante semanas. Bem, como vocês ouviram, em nenhum momento o Walter citou a palavra motor. Pois afinal, a única atração dos fantásticos bóidos era a gravidade para descer e o pão com amendoim, né, para fazer força e subir a ladeira de volta puxando o carrinho. E assim ficávamos as férias inteiras subindo e descendo a ladeira, acumulando ralados, hematomas e fraturas nos nossos corpos. Para enriquecer o tema Carrinhos de Rolimã, sugeridos pelos nossos queridos ouvintes Gerson Lazarim e Ali Pica-Pau, pedimos para outros ouvintes também mandarem algumas histórias e vamos ler agora. O que você diz, Gis? Caraca, arranhou o pistão. Eu tenho aqui, Alexandre, uma história do Guiovan de Guarulhos, né? Guiovan, será que é motorista de Kombi? Guiovan. De Guarulhos. Abre parênteses. Uma vez fiz um carrinho lindo, com quatro rodas, pois a maioria dos carros eram feitos com três rodas. Com três. Né? Aí na hora de eu prender o parafuso do eixo dianteiro, eu perdi a porca e não encontrava por nada. Daí eu pensei, bem, vou dar uma voltinha sem a porca pra testar e depois eu encontro e coloco. Levei o carrinho recém-construído até a ladeira mais animal do bairro para fazer o teste. Depois de empurrar o carrinho ladeira acima, eu me posicionei no topo da subida, pronto para alcançar grandes velocidades com o meu esportivo de peroba. Soltei então o carrinho na descida, que foi logo tomando velocidade. Infelizmente, a prefeitura de Guarulhos não favorecia a prática do esporte que mais aleijava crianças e não pensava duas vezes para encher as ruas de lombada, ou conhecida em muitos lugares do país como quebra-molas, né, Alexandre? E na ladeira que eu estava descendo, tinha uma bem no momento de maior velocidade. À medida que a lombada ia se aproximando, eu era comedido por um mau pressentimento. Mas o maluco começa a se benzer. Fazer sinal da cruz, maluquice. Mas eu estava ali no meu esportivo roletado em alta velocidade e o sobrenatural não tinha lugar na minha cabeça naquele momento, só a velocidade. Então me preparei para assaltar a lombada como o Speed Racer fazia quando apertava o botão A do Match 5. E quando o carrinho desgrudou, exato, o barulho era esse. E quando o carrinho desgrudou as rodinhas do asfalto, o eixo que estava sem a porca para segurar se soltou. e eu comecei uma longa viagem me arrastando pelo asfalto. Ora ralava a cara, ora ralava as costas. Eu fui ali rolando até bater na guia e quebrar duas costelas. Muito bom, o Guiavan. Bela história, Guiavan. Guiavan que não sabia guiar carrinhos de rolimã. De forma alguma. Cara, e essa história que eu vou ler agora é simplesmente fantástica. Eu adoraria ter escrito ela. É do Fernando Zaueta, é lá do Rio de Janeiro. Ele começa assim: inspirados no carro mamute do Speed Racer, eu e meus amigos Cabeção, Zé Paulo, Rafael e Cu de Sapo, todos na casa dos 12 anos. Qual é o nome do último? Cu de Sapo. Todos na casa dos 12 anos. É, engatávamos os 5 carrinhos e formávamos um comboio para desafiar a morte nas ladeiras do bairro que morávamos. Vento na cara, o perigo e a certeza que algum dia não teríamos mais o privilégio dos dentes na frente nos causava uma excitação inquietante. Certo dia nos preparamos para mais uma das descidas. Engatamos os carrinhos e nos despencamos ladeira abaixo. O peso dos 4 carrinhos somados ao peso das nossas carcaças eliminava qualquer possibilidade dos frágeis freios conseguirem parar aquela fábrica de fraturas. Então começamos a nos aproximar de uma curva que havia bem no meio da descida e possivelmente por conta de um litro de óleo Singer colocado nas rolimãs. É verdade. Todo mundo fazia isso. Cheia de óleo. Óleo de comida também, soia, também a gente usava. Soia? Salada não servia. Grudava mais areia. O carrinho estava muito mais rápido do que o de costume, e à medida que a curva chegava perto, eu que estava pilotando o trem assassino, percebia que a chance de jantarmos na Santa Casa naquela noite era grande. A curva chegou e a tripa de carrinhos já estava derrapando, e no meio da curva o comboio estava atravessando e quase tombando. Neste momento, pensei que iríamos apenas nos ralar dos pés à cabeça, perdendo só a pele do corpo. Foi aí que começou a apontar na curva um caminhão Fenemê. Fenemê, cara. Nossa. O caminhão subia a rua quase na contramão. Nessa altura não dava pra fazer mais nada. Pedimos a Deus pra perdoar todas as nossas... Pedimos a Deus pra, nessa altura, perdoar todos os nossos troca-trocas. E entramos todos debaixo do caminhão que por tutates tinha conseguido parar. Vejam vocês, o deus do Asterix parou o caminhão. O body count teve o seguinte resultado: Cabeção, um braço quebrado e ralado até o tímpano. Zé Paulo, nariz e um dedo quebrado, seguido de um descolamento de retina. Meu Deus, cara. Rafael perdeu um mamilo ralando o peito no asfalto. Imagina o cara ser um mamilo, cara. Agora, e o cu de sapo? O cu de sapo saiu só com os arranhões, cara. Pois teve a sorte de não bater em nada debaixo do caminhão. O cu de sapo era o mais sortudo de todos. Sensacional a história do Fernando Zaueta. Adoraria ter escrito, Fernando, a sua história. Muito boa, cara. Desde aqui até lá o final, ele pegou uma velocidade, eu fui virar, bateu na guia, tá, arrebentou o braço aqui. Caralho. O Wagner Lima, de Porto Alegre, ele começa assim: uma vez eu peguei escondido do meu irmão o carrinho e resolvi descer uma lomba perto da minha casa. Pra quem não é do sul do país, lomba é ladeira. Ele fala aqui, Alexandre, que tinha quase 90 graus de inclinação. Jesus. A ladeira que ele levou o carrinho. Tive que pegar o carrinho escondido, pois tinha 7 anos e meu irmão, com toda a razão, tinha medo que eu quebrasse o corpo inteiro. Então, sorrateiramente, levei o carrinho até o topo, sentei e fiz impulso com as mãos. Mas logo nessa primeira manobra, eu já consegui arrancar as unhas dos dois polegares. Perde unha mesmo, cara. Pois, no movimento, as rolimãs traseiras passaram em cima dos dois dedos polegares do rapaz. Me lembro então que já descendo a lomba eu chorava de dor, mas a pior parte estava por vir, pois quando puxei a alavanca do freio, ela saiu na minha mão. Aquilo não adiantava de nada. Não adiantava nada. E o carrinho tomou maior velocidade. Naquele momento descobri que se eu sobrevivesse, quem fosse me socorrer teria que fazer muita força para me desgrudar do carrinho. pois aquele lugar onde o sol nunca brilha já beliscava a madeira do carrinho com tanta força que precisaria de um pé de cabra para nos separar. Muito bom. Então, logo na primeira curva, o carrinho bateu na guia. Eu saí voando até bater a boca em um poste. E isso me custou dois dentes definitivos que tinha acabado de nascer. Muito bem, cara. É o Wagner Lima de Porto Alegre. Excelente história sua aqui também, viu? Seguinte, galera. Tem história, tem coisas que vocês lembram aí dos anos 80 e 90. Fale com @agente86.com.br. Siga-nos também no Twitter, o Agente em 86. Facebook, Agente em 86. Enfim, faça como fizeram muitos ouvintes. Muitos levantaram a lebre aí dos carrinhos de rolimã, Gerson Lazarinha, Alipe Capau, Fernando Albuquerque, Cristiana Dias, Agi Oliveira. Uma série de pessoas lembraram das glórias dos carrinhos de rolimã. Agi, por exemplo, Agi Oliveira, ela diz que a Dona Cida fabricava carrinhos de rolimã. Nascida com a mãe dela. É, deve ser. Toda molecada da rua andava, vejo vocês, cara. Tinha a mãe fazendo carrinho de rolimã. Olha, louco, hein, cara? Mãe assassina, né? É, essa mãe deveria ser impedida de criar os filhos desse jeito. Porque tem vários capotes na rua Itapurá. É, eu também perdi algumas unhas, como alguns falaram. O dente eu não perdi, não, cara. Mas pode ver que eu tenho uma nádega afundada aqui. Metade dela ficou numa guia, fazendo uma carreta, como fez um dos nossos ouvintes. Não foi do troca-troca. Não foi, não.